Alison Moyet, famosa cantora britânica, faz temporada em Londres. Maria Costa Pinto e Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falam da carreira e do mais recente sucesso de Alison Moyet. Love led astray. Talvez o ouvinte reconheça esta antiga canção de sucesso. Trata-se de Love Letters, que foi trilha sonora do filme do mesmo nome, estrelado por Joseph Cotten e Jennifer Jones. O filme foi exibido em meados dos anos 40 e alcançou tremendo sucesso de bilheteria. A música foi regravada várias vezes, inclusive por Nat King Cole, nos anos 60. E agora chega novamente as paradas de sucesso aqui na Grã-Bretanha, na voz da cantora britânica Alison Moyet, nesta versão que vocês acabaram de ouvir. Alison Moyet é considerada uma das melhores vozes femininas da cena pop atual. Ela começou a cantar profissionalmente em 1981 com Vince Clarke, um tecladista que já era conhecido na época. Eles faziam a dupla Iazul e alcançaram enorme sucesso. Depois dessa experiência com Iazul, Alison começou sua carreira solo e vendeu mais de 1 milhão de cópias de seu primeiro disco solo, chamado Alf, porque Alf é o apelido de Alison Moyet. Em junho desse ano, ela tocou para o Príncipe Charles e a Princesa Diana, ao lado de Eric Clapton e Phil Collins, ex-Genesis. Alison Moyet inicia uma curta temporada no Wembley Arena, uma das maiores casas de show de Londres, e os ingressos já estão todos vendidos. Mas vamos ouvir um pouco mais deste antigo e atual sucesso de Alison Moyet, Love Letters. Alison Moyet e a música Love Letters. O Museu Freud foi inaugurado no ano passado em Londres. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, fez uma visita recentemente ao museu e nos conta agora suas impressões. Para quem estranha a existência de um museu dedicado ao fundador da psicanálise em Londres e não em Viena, onde Freud morou 75 anos de sua vida, eu me apresso a explicar que, pouco antes de morrer, Freud mudou-se de Viena para Londres, fugindo da ocupação da Áustria pelos nazistas. Como se sabe, Freud era judeu, e cerca de 3 meses depois da entrada triunfal de Hitler em Viena, no dia 14 de março de 1938, Freud conseguiu mudar-se com toda a sua família para a Inglaterra, trazendo consigo os móveis e objetos pessoais do apartamento onde residia em Viena desde 1891. Aqui chegando, em junho de 1938, Freud e sua família foram morar numa casa alugada no norte de Londres, enquanto seus amigos e admiradores preparavam sua residência definitiva no endereço onde é hoje o museu, um endereço famoso, o número 20, de uma bela rua arborizada e tranquila, chamada Marisfield Gardens, praticamente no limite dos bairros de Hampstead e de Swiss Cottage, aqui em Londres. A casa é uma mansão de 3 andares, e Freud viveu nessa casa até morrer, pouco tempo depois de mudar-se para lá, com 82 anos, no dia 23 de setembro de 1939. Mas na casa continuaram vivendo sua mulher e sua filha mais nova, Anna, ela também psicanalista como o pai, que se dedicava à psicologia infantil. Ana morreu em 1982 e, depois de sua morte, conforme desejo do próprio Sigmund Freud, a casa começou a ser adaptada para se transformar em museu, o que acabou ocorrendo no ano passado, em julho, quando finalmente o Museu Freud foi aberto ao público. Freud conseguiu deixar Viena, como eu disse, com a maioria dos seus objetos pessoais. Ele trouxe sua biblioteca, ou pelo menos a maior parte dela, sua correspondência, tapetes, móveis, e o que é mais impressionante, uma enorme coleção de estatuetas. Você vê estatuetas micênicas, gregas, etruscas, romanas, egípcias, chinesas, enfim, uma quantidade enorme de antiguidades. O seu filho, Ernest, procurou reproduzir na casa o mesmo arranjo, a mesma disposição dos móveis que havia no seu apartamento em Viena, de modo que seu pai, aí já velho e com um câncer na boca, não estranhasse muito aquele ambiente novo. E depois de sua morte, a biblioteca e o escritório foram fechados, foram isolados da casa pela família, e tudo ficou intacto como estava até a abertura do museu. Freud era um colecionador obsessivo, diziam que ele era tão viciado em colecionar objetos antigos quanto era em fumar seus charutos. Diziam que Freud às vezes chegava a fumar mais de 20 charutos por dia. E é impressionante como Freud arranjava meticulosamente esses objetos em cima dos armários, das prateleiras de livros e da sua própria mesa de trabalho. A cadeira onde Freud se sentava, na escrivaninha, é algo assim antropomórfica, lembrando dois grandes braços de mulher que abraçam a pessoa que senta. No museu você vê também cartas de gente famosa, inclusive uma de Einstein, reconhecendo o valor da teoria freudiana. Mas a maior atração de todas as peças do Museu Freud é, sem dúvida, o famoso divã. O mesmo divã onde Freud pedia a seus pacientes que se deitassem para as sessões de psicanálise. E aí é irresistível. Acho que ninguém que chega, nenhum visitante que vê aquele divã, deixa de pensar: ah, se esse divã falasse! Quatro dos mais famosos clubes de primeira divisão da Inglaterra anunciaram recentemente que passaram a ser patrocinados por indústrias de cerveja. Isto não constitui uma grande novidade, porque outros clubes já recebiam dinheiros de fontes idênticas para manter o nome da cerveja patrocinadora em seus uniformes. Ocorre, no entanto, que o grave problema do vandalismo no futebol inglês é atribuído, em parte, a presença de torcedores bêbados. Jader de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, faz uma análise sobre o assunto. Essa história está causando uma enorme controvérsia e, de fato, essa controvérsia tem um fundamento muito sólido. Porque, veja bem, se o problema do comportamento dos torcedores nos estádios está ligado à bebida, isso foi comprovado porque em estádios onde a bebida não é mais vendida, na Inglaterra a proibição é oficial. Baixou muito o número de incidentes, quer dizer, havia uma associação entre mau comportamento de torcedores e embriaguez. Então, como é que você explica que bebidas alcoólicas vão ajudar a injetar dinheiro no futebol inglês? Isso é inexplicável, mas, por outro lado, se você pensar que futebol profissional é uma empresa, é uma atividade empresarial que precisa de muito dinheiro, os salários são muito altos, e esse dinheiro não pode ser proporcionado apenas por rendas de ingressos, então eles têm que recorrer a patrocinadores. Patrocinador do futebol inglês é um negócio mais ou menos novo, era um tabu aqui esse negócio de uniformes de jogadores de futebol com nome de empresas. E eu recordo aos nossos ouvintes que a situação na Inglaterra com cervejas patrocinando clubes é diametralmente oposta do Brasil, onde é a Coca-Cola que patrocina o Campeonato Brasileiro, o Campeonato desse ano, pelo menos. De forma que há esse problema. E pior ainda, está vindo por aí, é que a tradicional Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, talvez venha a ser patrocinado também por uma cervejaria, por uma marca de cerveja. E mais doloroso ainda para o torcedor é que essa cerveja não é inglesa, é australiana. De forma que é essa situação criada com o patrocínio. Arthur Miller, um dos mais conhecidos e respeitados dramaturgos dos Estados Unidos, autor de peças de sucesso internacional como A Morte do Caixeiro Viajante, Arthur Miller também desperta a curiosidade do público por causa de seu casamento com a atriz Marilyn Monroe, figura mítica da Hollywood dos anos 50. Recentemente, durante sua estada em Londres, Arthur Miller foi entrevistado pela BBC. Apresentamos agora parte desta entrevista e um pouco da história da vida de Arthur Miller, contada por Eduardo Sammartin e Rogério Correia, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Arthur Miller, que praticamente sempre tem uma peça em cartaz em Londres, veio recentemente à capital britânica para justamente lançar sua autobiografia, Time Bends, Alive. Paralelamente, a Cinemateca Nacional Britânica promoveu uma retrospectiva das peças de Arthur Miller adaptadas para o cinema. Nesta rápida passagem por Londres, porém, Arthur Miller deu uma detalhada entrevista à BBC contando tudo sobre a sua vida. Filho de um tecelão, Miller cresceu junto à depressão dos anos 30, tendo com algum esforço estudado teatro e literatura na faculdade de Michigan. Quando começou a escrever teatro, tentava escrever para ser entendido, para trazer a vida das ruas para dentro do teatro. Explorando conflitos morais, políticos e existenciais do homem moderno, ele terminou acusado e julgado como comunista nos anos do macartismo. Hoje, experiente e ativo, Miller continua a mesma mente inquieta, como ele mesmo disse. Within me, I feel I'm still registering the tremors of this world and something. Dentro de mim, sinto que ainda estou registrando os tremores deste mundo. Alguma coisa sairá disto. Poderá ser útil ou não, mas não ficará lá inerte. Esta é a única coisa de que tenho certeza, que enquanto meu coração bater, minha cabeça continuará fazendo perguntas. Arthur Miller tem entre seus grandes sucessos teatrais a peça Depois da Queda, onde justamente trata de seu casamento fracassado e da tragédia pessoal da sua esposa Marilyn Monroe. E no momento em que lança sua autobiografia, Arthur Miller vem falando abertamente sobre seus sentimentos em relação ao grande mito da sensualidade feminina criado por Hollywood. A Marilyn Monroe, cobiçada por presidentes da República e milhões de homens comuns. Sobre a angústia existencial de Marilyn Monroe e sua trágica existência, Arthur Miller declarou à BBC. Basically, her struggle was a psychological struggle against abandonment, against abuse in art. Basicamente, sua luta era uma luta psicológica contra o abandono, contra o abuso. Nos dias de hoje, ela seria considerada uma criança vítima de crueldade. Agora, os danos psicológicos gerados por isso são bem conhecidos. E ela lutou a vida inteira e perdeu a luta contra esses danos. Foi fundamentalmente isso que aconteceu. A ironia do torneio de tênis de Wimbledon, na Grã-Bretanha, sem dúvida, a mais famosa competição do mundo do tênis, a ironia é que essa verdadeira festa internacional tem sido desfrutada na quadra, não pelos britânicos, mas por estrangeiros. Os tenistas britânicos não triunfam ali há anos. A última vitória de que se tem notícia, na categoria individual, foi a de Virginia Wade, em 1976. Mas os britânicos não desistem e estão sempre fazendo novas tentativas. Jader de Oliveira e João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, nos contam agora a última novidade do tênis britânico. A Associação de Tênis sobre Grama, sobre quadras de grama, contratou os serviços de um psicólogo para ajudar a preparar as gerações futuras de campeões. O psicólogo Steve Bow, que trabalha numa escola de movimentos humanos, pretende dar a indispensável condição psicológica aos tenistas jovens para que eles, algum dia, demonstrem na quadra a mesma frieza de um Bjorn Borg, o sueco que foi campeão de Wimbledon 5 vezes. O maior incentivo ao trabalho do psicólogo para a melhora do padrão do tênis inglês surgiu do campeão de Wimbledon do ano passado, o australiano Pat Cash, que surpreendeu o mundo inteiro com a sua conquista. Pat Cash ganhou a final e a primeira pessoa que abraçou após esse sucesso foi o seu psicólogo. Os dirigentes ingleses admitem, contudo, que esporte e psicologia ainda constituem uma associação muito no começo aqui na Grã-Bretanha, mas há uma grande esperança de que esta associação se torne sólida e imprescindível num futuro não muito distante. Quando nada, declarou um porta-voz da Associação Inglesa de Tênis, o psicólogo pode servir para que um tenista desabafe suas mágoas após um mau resultado. Mas, Schader, se aqui na Inglaterra o envolvimento de psicólogos no esporte é coisa nova, nós podemos dizer que no Brasil é bem diferente, você não acha? Eu acho que sim. Você se recorda, por exemplo, que na década de 50, depois do fracasso do Brasil na final da Copa do Mundo em 1950 no Maracanã, depois de uma campanha muito aquém do desejado em 54 na Copa do Mundo da Suíça, o Brasil contratou um psicólogo, Dr. Carvalhais, em 1958 para a Copa do Mundo, que acabou sendo conquistada pelo Brasil. Graças ao psicólogo? Eu acho que graças ao bom futebol do Brasil, antes de mais nada, né? Ele foi com a incumbência de lavar, eu tenho a impressão, lavar o cérebro dos jogadores, acabar com o complexo de derrota. E naquela época, já de 58, o psicólogo tinha o nome de psicotécnico. Esse Dr. Carvalhais, ele era chamado de psicotécnico, você Exatamente, eu me lembro disso. E atribuiu-se ao trabalho, esse trabalho conjunto de... Havia dentista, o doutor Mário Trigo. Diziam que era um grande psicólogo? É, porque era um homem que contava piadas e que animava, colocava o estado de ânimo dos jogadores num nível muito bom. Então, o sucesso brasileiro em 58, fundamentalmente, foi o aproveitamento total do bom futebol que o Brasil sempre possuiu. Agora, eu fico pensando, como é que um psicólogo podia influir na atuação de um Garrincha, que era um grande jogador, mas uma pessoa totalmente alienada do dia a dia da vida. O mais provável é que o Garrincha influísse na atuação do psicólogo? Eu presumo que sim, João. A ópera britânica entra na dança e Eduardo San Martín e Rogério Correia, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, dão conta dos primeiros passos desta nova experiência artística. A ópera britânica contemporânea, através de diretores como Jonathan Miller, na área erudita, e do compositor Andrew Lloyd Webber, na frente popular, a ópera britânica contemporânea vem sendo reconhecida como a grande fonte de recuperação ou rejuvenescimento do canto lírico. Mas parece que os britânicos estão conseguindo extrair ainda mais arte da ópera. Agora, a Companhia Real de Dança Sadler's Wells está simplesmente aproveitando a ópera do compositor moderno Benjamin Britten para desenvolver uma peça de dança que vem merecendo grandes elogios da crítica. Trata-se de Gloriana e, portanto, trata-se da ópera rejuvenescida agora entrando na dança. Outro trechinho de Gloriana, uma ópera que o compositor Benjamin Britten escreveu para a coroação da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. A peça original abordava os últimos dias de vida e glória de Gloriana, que depois de uma intensa e atormentada história de amor com o Conde de Essex, simplesmente mandou decapitá-lo por traição ao país. Na verdade, Britten estava discutindo as relações entre glória e crueldade social no Reino Unido, e abordando o mesmo tema, o coreógrafo Michael Corder. Além de efeitos de grande impacto visual, como o jogo de luzes dos bailarinos carregando candelabros em cena escura, o novo balé da Companhia Real Britânica incorpora danças de salão das cortes do Reino Unido. As únicas restrições nesta adaptação de uma ópera para a dança são referentes ao excesso de beleza plástica e como que a ausência de intensidade dramática presente na agradável música neorromântica de Benjamin Britten em Gloriana. mercado secundário de dívidas externas do terceiro mundo, o valor das dívidas sofreu uma queda de 40% nos últimos 6 meses. Oscar Pilagallo Filho e Regina Cardial, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, analisam as consequências desta queda. O Wall Street Journal, que é o principal jornal de economia dos Estados Unidos, saiu com informação importante sobre o mercado secundário de dívidas externas do terceiro mundo. E saiu com a informação de que o valor das dívidas externas caiu nada menos do que 40% nos últimos 6 meses. Nesse mercado se repassa, com prejuízo evidentemente, uma dívida que não se espera receber. Essa situação complicou bastante, segundo o jornal, os esforços dos bancos dos Estados Unidos para resolver a crise da dívida externa. E qual a situação da dívida brasileira, Oscar? A dívida brasileira, que em maio era negociada por 62% a 65% do seu valor, está sendo negociada atualmente entre 37% e 41% do seu valor. Ou seja, os bancos estariam tendo um prejuízo maior ainda para repassar a dívida brasileira. E tem algum país cuja dívida vale menos? Bom, tem o Peru, por exemplo, que já valia pouca coisa em maio. Valia entre 14% e 18% do seu valor de face da dívida. Hoje, vale entre 2% e 7%. E isso é fácil de explicar, porque o presidente Alan Garcia congelou, de certa maneira, o pagamento dos juros, limitando o pagamento do serviço da dívida, de modo geral, a 10% das suas exportações. Mas tem outros países também que têm uma dívida que vale mais, ou melhor, que vale menos que a do Brasil, como é o caso da Argentina, que atualmente vale entre 33% e 37%. E, Oscar, por que houve essa queda no valor de repasse das dívidas? Basicamente porque os bancos foram obrigados a aumentar as suas reservas justamente para cobrir possíveis perdas que eles tivessem com o não pagamento por parte dos países devedores. Eles fizeram isso e automaticamente diminuíram os seus lucros e ficaram com menos dinheiro em caixa. Para combater esse problema, eles acabaram tendo que vender, com um prejuízo e cada vez maior, as dívidas que eles achavam difíceis que pudessem ser recebidas. Como todo mundo estava querendo vender, o preço acabou caindo nesses níveis, ou seja, 40% nos últimos 6 meses. A Organização Internacional do Café, a OIC, está pesquisando alternativas para o famoso cafezinho. Uma delas é o chamado iced coffee, ou o café gelado. Rui Xavier foi até a sede da OIC em Londres para experimentar esta novidade e, em conversa com João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, ele nos conta como é esse café gelado. A Organização Internacional do Café, junto com os produtores de café, com os países produtores de café, estão muito preocupados com a queda do consumo de café, especialmente nos Estados Unidos, especialmente entre as pessoas mais jovens, que estão habituadas e estão se habituando cada vez mais a tomar café, a tomar bebida gelada. Então, eles imaginam que quando essas pessoas passam da fase de adolescência, não retornam a uma bebida quente como o café. Prefere o refrigerante. Prefere o refrigerante. Então, eles estão desenvolvendo esse tipo de bebida aqui, fazendo uma série de experiências, fazendo receitas e procurando os cafés mais adequados para servir gelado. Qual é o país que já está consumindo esse tipo de café, Rui? Olha, hoje o Japão é o que consome mais café gelado. No Japão existe assim, uma espécie de área piloto onde todas as experiências de café estão sendo feitas. E o café gelado lá emplacou, já é de consumo normal, é consumido em latinhas, feito latinha de Coca-Cola, e vendido normalmente em supermercados e tudo mais. Eles têm outros tipos de experiências no Japão, que são cafés concentrados em cubinhos, que não é café solúvel. Mas, enfim, basta colocar na xícara, água, mexe e toma um café como um café normal, que não é café solúvel. Agora, me diz uma coisa. O café, para ser servido como café gelado, é o café comum que se toma quente, ou é o processamento do grão que é diferente? Não, é a mesma coisa. De modo geral, está se fazendo café gelado com o mesmo tipo de café, com alguns macetes apenas. Você sabe alguma receita de café gelado? Sei. Eles têm lá na OEC, Oswald, alguma coisa entre 5 e 10 receitas de café gelado. Eu tomei um com café descafeinado, com café solúvel descafeinado. Basta você misturar o café, esse café solúvel descafeinado, na água, adiciona açúcar e essência de baunilha e deixa na geladeira por pelo menos 24 horas. Para você servir, você mistura leite, creme e canela. Fica simplesmente maravilhoso. Isso já não é só mais um café, um estimulante? Isso me parece mais uma bomba. Você acha que esse tipo de café tem futuro? Existe mercado para esse tipo de café? Parece que sim, João, porque em alguns outros países já começam a aparecer interesses de empresas privadas para produzir esse tipo de coisa. Você tem uma ideia, no sul da França e na Grécia já existem empresas fazendo promoção de café gelado. Aqui, provavelmente no próximo verão, possa ser uma boa... Receita de verão. Receita de verão.